Reclama. Saca sua irmã agora. Não, não reclame. Eu não vou. Não, não reclame. Mas reclama, não reclame. Na minha vida, não posso reclamar de nada. Estou a pampa na minha nova caminhada. Ando bem com Jesus, eu ando bem. Sigo vencendo as provações, amém. É na palavra que encontro o que preciso. Em Salmos 91, Deus me livra do perigo. O seu cuidado pelas nossas vidas é enorme. Pra te abençoar e me abençoa, nunca dorme. Se temos algum desacerto, ele resolve. Ficar reclamando não vai adiantar. Só vai dar motivo pra chorar. Experiência de vida tem aqui, tem ali. É só observar, observou, então levante-se. Não reclame, siga adiante, sem essa de ficar no pó. Confiar em Deus é bem melhor. Não, não reclame, eu não vou. Não, não reclame, mas reclama, não reclame. Não, não reclame, eu não vou. Não reclame, mas reclama, não reclame. Chega de chorar, chega de sofrer, chega de fugir, chega. Assim você não vai chegar a lugar algum, não reclame. Qualquer um pode chegar lá, só batalhar, ter garra. Desanime o desânimo pelo Senhor. Não desacredite nenhum dia, ele sempre te honrou. É tudo nosso, irmão, é tudo nosso. Eu tudo posso, irmão, eu tudo posso. Já vi nego se levantar, nego sorrir, nego vencer, agora é eu. Chegou a minha vez, meu Deus prometeu. De mim ele não se esqueceu, por mim moveu, morreu, ressuscitou. Oh glória, ele mudou a minha história. Sempre conduziu minha trajetória. Sempre vai ter gente pra agradecer. Sempre vai ter gente pra murmurar, reclamar, se esquecer de tudo que Deus fez, mas ninguém reconhece. Parece que só sabe reclamar. E esse ar, e esse dia, saúde e as crianças, riqueza. Não se pode reclamar se você tem o ar pra respirar, chão pra andar, força pra lutar, vida pra viver, é. Vida pra viver. Quem reclama não clama, anda pra trás, só dá pra trás. Se não reclama, cê chega lá, cê chega lá. Arte, yeah. Arte, yeah. Saca. Não, não reclame, eu não vou. Não, não reclame, mas reclama, não reclame. Não, não reclame, eu não vou. Não reclame, mas reclama, não reclame. Aquele lá preferiu chorar na hora H. Não quis escutar o Redentor. Preferiu a dor e sentiu o amargo do terror. Só reclamou, eu já parei, porque aprendi a confiar no meu Senhor. Clamo pela paz, clamo pelo amor, reclamar não vou. Eternidade, eu já me entrego, liberto sou, liberte-se da amargura, desanimo, por favor. Por favor, você tem que escutar o que diz o louvor. Se cair em pranto, amanhã vai sorrir, ser feliz. O fardo vai sair do seu ombro, vai viver como quer, sem assombro. Te lembrou, se lembre, sendo assim quem te livra é o Redentor. Ei, o Redentor. Não, não reclame, eu não vou. Não, não reclame, mas reclama, não reclame. Não, não reclame, eu não vou. Não reclame, mas reclama, não reclame. Não reclame, eu não vou. Não, não reclame, mas reclama, não reclame. Não, não reclame, eu não vou. Não reclame, mas reclama, não reclame.